lembrar que sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Pois cada hora que passa leva comigo uma saudade de você, meu amor. Vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho, descalço no parque a me esperar. Pois não adianta sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudade de você, meu amor. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. É por isso que descalço no parque eu espero por você. É por isso que descalço no parque eu espero por você. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. Pois cada hora que passa leva comigo uma saudade de você, meu amor. Vivo a sofrer, vivo a chorar, sozinho, descalço no parque a lhe esperar. Pois não adianta sem amor, a vida não traz felicidade, só traz saudade de você, meu amor. Descalço no parque, sozinho eu estou a esperar por você, meu amor. É por isso que descalço no parque eu espero por você. É por isso que descalço no parque